crazy. Hey, but that's how it goes. Millions of people. Vamos a hoje, porque é a única chance de usar essa música no Natal. Fala, galera! Estamos começando aqui mais um Locomo, aqui é o podcast mais viajado da Podosfera. E hoje nós estamos aqui pra, né, trazer um pouco do espírito de Natal, pelo menos tentar trazer um pouco do espírito de Natal, porque nós tivemos um problema esse ano. E eu estourei duas vezes o microfone aqui, o Pedro tá me informando. Vou até baixar um pouquinho o meu. Aí, beleza? E, bom, antes de tudo, aqui na mesa estamos Pedro Tanicho. Eu. Estamos. Eu, tá alto, mas aqui não tá estourando. Acho que tá mudando errado. Tá de boa. Não tô mudando errado, seu animal. Eu mexo nesse gravador todo fim de semana. O Léo, ele sempre quer falar pra mim de coisas que eu tô acostumado há milênio. É, eu sou cuzão. É. Léo. O cu. Só apareceu o cu ali, mas tudo bem. Então estamos aqui, Pedro Tanicho. Eu. Estamos aqui, João. Eu. Estamos aqui, o Outcast. Caralho, que eu tô te chamando de Alvin, mano. Vocês não lembram de mim, vocês não gostam de mim. E estamos aqui, Leonardo. Eu. Bom, antes de tudo, vamos, lógico, né, agradecer a parceiros que a gente fez aí no decorrer do ano. Que são Estalagem Nerd. Quer falar dos seus melhores amigos? Não, é os parça. Não é melhores amigos, fala, já falei fala, pra você. Fala. Estalagem Nerd é um podcast sobre cultura nerd. E na maioria das vezes eles lançam podcast, tipo, é o primeiro que todo mundo sobre lançamentos de seriados, filmes, etc. E outras coisas muito legais também. Outras coisas muito legais. Muito legais. Também temos o Zoneando. Pedro participou recentemente aí. Participei do episódio Joguinhos Muito Da Hora. Joguinhos Muito Da Hora. E temos também o... Espera aí. MesaCast. MesaCast é um podcast que fala sobre tabletop games. Que eles estão indo meio que no hiato, né? Então, sim, mas escuta os episódios que eles têm lá, que são bons pra cacete. Principalmente o de customização de miniaturas. Exatamente. Vamos torcer pra que eles voltem logo. Zé Fernandes, estamos com saudades de você. E, ó, queremos você aqui, hein? Vamos lá. A gente tem que falar sobre um assunto meio sério com vocês antes de começar esse cast. Desde 2018, 2017, 2016, 2015... A gente começou com uma tradição de especiais de Natal. É, e mano, nesse primeiro, em 2015, nós tínhamos Outcast com uma enfermeira. Ah, porra, cara. Melhor começo, né, velho? Podia dar um trechinho. Ah, e o que acontece? O Léo, ele passa o som de um jeito e depois ele fala colado no microfone. É isso que acontece. Eu passei colado no microfone. Não passou, não, senão daria diferença. Não, ele passou, só que ele falou assim. Exatamente, filho da puta. Mas então, tivemos esse primeiro, né, em 2015, Outcast com uma enfermeira. Qual que é o som do Outcast aí? Do Outcast eu acho que é o 3. Dá só um grauzinho, né? E foi bacana, foi legal. Nossa, foi muito show, velho. Foi quando eu conheci vocês, tá ligado? Nunca tinha feito nada da vida, vocês me deram um roteiro e falou, grava. Exatamente, a gente precisava de uma mulher ali naquele caso. E a mulher era eu. Exatamente. Pô, mulher do Locomotiva, cara. Por que não, né? É lógico. Não, como assim de noite é João? Tá errado esse negócio, hein? De dia é Maria, de noite é João. É o Porque contrário. No seu caso, você era João de dia... E Maria de noite? Eu era, pô. E não, ainda sou, logicamente. E foi a nossa enfermeira. Eis que no outro ano, em 2016, descobrimos que, na verdade, você era Nivoru Starone Abiboldo. Foi lindo, cara. Foi também um puta desafio, porque o Swed teve que me ensinar a atuar. E acho que até hoje eu faço isso meio errado, mas tamo aí. Não, mas foi muito foi boa participação. Foda, foi uma participação, digamos, essencial. E também foi a primeira vez que a gente teve o Pedro num especial. Sim. Que foi bem bacana também, né? Nunca esqueceremos de nenhuma das participações. No ano de 2017, nós tivemos. Aliás, no ano de 2016 foi como Locomotiva 26 salvou o Natal. Uhum. No ano de 2017, destruímos o Natal. E ele continua destruído. Mas calma, em 2017 aí a gente teve. O Alê. Teve o Alê, pô, o Alê. Teve o Alê. Foi da hora pra caralho. E é o seguinte, ouvintes. Se vocês não ouviram ainda os especiais de Natal, pare agora. Vai ter alguns spoilers. E você morreu. Cara, morri. e foi realizado seu funeral. Foi realizado um funeralzinho ao som de Johnny Cash. Galera tudo boladaça, eu realizando meu sonho, foi... Perdeu a oportunidade de colocar aquela versão mais lentinha de... Nossa, é verdade. Não, mas isso vai ser na morte do podcast, no podcast. Ô, louco. Tchau, galera, foi bom conhecer vocês. Não, mas não é hoje, calma. Ah, tá, droga. E o Outcast também tá estourando o áudio. Todos estamos. E vamos lá. Esse ano já começou meio conturbado, né? O cronograma, né, dos roteiros, do roteiro atrasou. Quando o roteiro chegou a mim, ele não estava ainda o que eu queria, digamos assim. Então voltou e aí acabou que atrasou tudo. Teve meningite, teve bastante coisa que atrapalhou. Exatamente. Então, o que acontece? Esse ano não teremos um especial. Desculpa. É, galera. Não, eu não consigo nem pedir desculpa, porque pra mim dói tanto quanto pra talvez gente, pra mano. Quem tá acompanhando desde porque, o começo, assim, tá ligado? A gente veio sobrecarregado o ano inteiro. Chega essa época uma desforra, sabe? É um negócio que a gente se diverte fazendo. Exatamente. Não que a gente não tenha se divertido. Sim. A gente gravou tudo, tá tudo gravado. A questão é que não deu tempo de terminar a edição. Exato. Por isso... Aí também hoje... lançar fora da época do Natal não faz sentido, não né? Não faz sentido. Faz porque a gente precisa do espírito de Natal pra funcionar esse podcast. É, se fosse editar pra entregar de um especial de Natal no ano novo, que sentido que faz isso, né? Exatamente. Exato. Tudo bem que no primeiro ano a gente usou a desculpa do ano novo. Sim. Como uma segunda data com maior nível de esperança e tudo mais. E de fato é. Sim. A gente não pode dizer que não é. Mas não tem tanto significado quanto o Natal tem. Exato. Por isso, hoje, dia 24 de dezembro de 2018, estou anunciando que não teremos um especial de Natal. Vamos agora com mais calma terminar ele, né? Concluir ele de uma forma mais bonita, agora dando tempo do João gravar a voz dele pra entrar também. Ah, sim, claro. E editando com calma, como Sim. tem que ser feito, com carinho, revisando várias vezes. O nosso cronograma aí tá bom agora. É. Agora tem tempo, pô. E até daria pra entregar esse ano se fizesse uma correria foda, mas aí não teria esmero nenhum, né? É. E seria assim, se foi com algum erro, foi. É. E, tipo, provavelmente no final do dia 25. Sacrificando momentos que a gente passaria Exato. Com nossas famílias, com nossos amigos. Uhum. Coisa que acho que depois de muita coisa que aconteceu, a gente aprende a valorizar mais, né? E então vai ficar pro ano que vem, o final desse podcast. Então em 2019 vocês vão ter a conclusão da trilogia Como Locomotiva 26 Salvou o Natal. Dessa vez é sério. Entretanto, eu parei e pensei. Léo. Oi. Em parte, eu devo agradecer a você. Por quê? Se a gente não tivesse ido comprar a merda da sua cerveja amanteigada... No shopping. No shopping Lupo, né? No shopping Lupo de Araraquara. O pessoal de Araraquara vai entender. Eu não teria entrado naquela livraria e comprado um presente pra Jéssica. Exato. Esse presente é o livro Como o Grinch Salvou... Aliás, Como o Grinch Roubou o Natal. É um livro do Dr. Seuss que eu fiz questão de gravar. E fica aí um presente até pro pessoal do Locomotiva 26. Presentão de Natal. Pode ter aí. Certeza que até pra vocês que estão aqui na mesa eu fiz com muito esmero. Com coração, pra caralho. Espero que vocês gostem. Bom. Mas você que está ouvindo e até o pessoal do Locomotiva 26 só vão escutar no dia 25 de dezembro. É algo curto, tem 11 minutos mais ou menos. Mas espero que vocês gostem de verdade porque foi feito com muito carinho. Enfim. Recados dados, vamos pedir dinheiro pra vocês, né? Afinal, estamos quase aí no ano novo. E como estamos quase no ano novo, a gente tem que pedir o quê? Bom princípio de ano novo. É, lógico. Sim. Sim. E principalmente porque a gente foi passar o som aqui, todos os cabos estavam uma bosta, vamos ter que trocar tudo. Que legal. Bom princípio, tio. Exatamente, até se ficar meio ruim a minha parte, desculpa, eu tô segurando o microfone na mão durante toda a gravação de hoje. Porque esse cabo em específico que eu tô é um dos cabos mais novos e é um cabo que tá bosta. Que legal, né? Tá dando um puta mau contato aqui, tá terrível. É a estática. É o João. mas, então, temos o nosso PicPay. Temos o PicPay. Tem o PicPay. Eu tava esperando bastante pra ele falar do PicPay agora. Pra tacar grana no nosso face. Eu vou esperar o Outcast parar um pouquinho de falar e deixar os outros conversar um pouco. Tá, porque não falo. O PicPay, você entra lá e tem a opção de dar dinheiro direto pra gente ou então de assinar planos de 5 a 750 mil reais. E aí vai do seu coração. De 5 reais é bacana se você puder, mas a partir de 25 por mês você entra num grupo específico pra discussão de pautas e tudo mais com a gente. Até ideias pra vídeos, né? Exato. Sim. Vai, a partir de 25 reais você faz parte de todo o desenvolvimento de tudo no Locomotiva. Você é um integrante quase. É quase um integrante, é quase um participante aí. E obviamente, né? Porra, a gente pode selecionar pessoas pra gravar com a gente. Exato. Por que não? Por que não? Sempre. Então, vamos lá. Colaborem com a gente. 750 mil por mês. Pra gente seria carnaval. Carnaval não, Natal o ano inteiro. Seria Natal o ano inteiro. Como diz aquela música do Roupa Nova, Natal todo dia. Natal, né? Todo dia, cara. E melhor do que ganhar meias no seu Natal, é melhor ganhar dinheiro pra você poder escolher o seu presente. E fora que sacrifícios humanos. Exato. Se entra no PicPay, dá uma olhada lá no 750 mil, eu tenho certeza que vai te estimular a doar. Exatamente. Ó, lá no PicPay, verdade, tem um detalhe. Tá lá que você pode doar o máximo 100 mil. PicPay sacaneia a gente. Mas entra lá, dá 100 mil, depois a gente passa o número da nossa conta, você transfere o resto por fora. Assim. Exato. A gente não tem que dar, né, parte pro PicPay. E nem pro Leão. Ok. Tá. Natal. Hoje é Natal. Hoje é Natal. Hoje é véspera de Natal. Isso. Hoje é véspera? Hoje é véspera de Natal. Realmente é véspera de Natal. Puta que pariu. O presente que eu queria do Léo é que ele não estourasse o Léo. O Léo estourou o áudio dele já umas 10 vezes, só hoje. Hoje é Natal. Hoje é Natal. Véspera. Véspera de Natal, cara. Quais são as expectativas? Cara, eu gosto muito dessa época do ano, por causa que, além de ser Natal, é aniversário da minha avó. Ela faz aniversário no mesmo dia do Natal. No mesmo dia de Jesus! Sim, que tanto legal. Que o nome dela é Ana de Moraes de Jesus, por causa do Natal. Caraca, bicho, que da hora. Aí, normalmente, a gente faz, na véspera, a festa de aniversário dela e já emenda com o Natal no outro dia. Que massa. Então sempre é um momento, sabe, que vem gente de todo lugar da nossa família. Que Mas gente... assim, dá presente pra ela? Não, a gente dá um monte de presente pra ela. Então, é que eu sempre fiquei pensando, porra, quem faz aniversário no mesmo dia que Jesus não ganha presente de aniversário. Ou você ganha no Natal, é, quando né? você é criança, normalmente não, mas tipo, mas o presente de carinho, né, no momento. Por exemplo, eu vou dar de aniversário pra ela um retrato que ela queria muito que eu fizesse, eu tô desenhando ela. Ah, que bonito. É, pra dar de Natal pra ela. Mas a questão, na verdade, é... toda criança, o pesadelo de toda criança é nascer no dia 12 de outubro pra não ter que ganhar ou presente de aniversário ou presente de dia das crianças. Minha mãe nunca me deu presente, ela fazia um esquema que ela o ano inteiro não me dava nada, mas no Natal ela me dava qualquer coisa. Que custasse até 100 reais. Isso é meio sacanagem, né? Mas tudo bem. Mas pra uma criança... Genial. Não, o João nasceu na época que tudo já era caro, né? Sim. É. Se fosse na nossa época, dar 100 reais, nossa senhora. Era uma grana, hein? Era Pô. Dinheiro. Comprava chocomilk pra cacete. Mas, João, conta aí pra gente, como era o Natal? Sim. Porque tende a mudar, né? Sim, com certeza. Aliás, pessoas, se vocês escutarem barulhos e tudo mais, hoje a gente teve que gravar de portas abertas, de ventiladores ligados, porque está um calor absurdo. Vocês que moram no Brasil, temos ouvintes que moram na Califórnia? Acho que é Flórida, não é? Acho Flórida. Na Flórida, lá tá geladão, aqui tá o ó. Mas, então, conforme vai passando os anos, o espírito vai se perdendo um pouco. Sim, tipo, principalmente aconteceu na minha família, porque a gente tinha três vertentes da família, né? A que morava em Matão, a parte do meu tio que mora em São Paulo, e a parte da minha tia-avó que mora no Paraná. Só que 3 anos atrás, o meu tio morreu 2 semanas antes do Natal. Ele morreu decorrente de uma cirurgia e de complicações que ele ia fazer nessa cirurgia. E a festa estava toda sendo preparada para ele vir, porque ele ia vir de cadeira de rodas, né? Sim. E a gente passar o Natal meio que debilitado com ele, mas acolhendo ele, né? Aí ele morreu. E minha avó ficou muito sentida na época, né? A gente lembra que quase não teve festa de, teve festa de Natal. Fez essa... Tio, filho da sua avó. Sim, foi o meu tio. Aí a gente não teve nada na casa da minha avó. Foi apenas um... Eu fiz ao menos um almoço na minha casa só. Só que o povo da minha mãe, meu padrasto, mas nada de... Com todo mundo reunido, como sempre foi. Que antes era muito, sabe, nossa, juntava todo mundo de todo lugar, vinha pra se cá. Se esperava o Natal, sim, né? Sim, é, porque assim, meu tio, ele sempre foi o tio do pavê, sabe? Aquele tio engraçadão. Mas é pavê ou pra comer? Mas sabe, ele não era aquele cara chato, era aquele cara que era muito engraçado, mas era uma pessoa boa, responsável, mas que gostava muito de brincar, ele dava uma alegria isso diferente. Nossa. Quando ele tava num churrasco, numa comemoração, era diferente porque ele era a pessoa que levantava todo mundo pra cima, levantava a moral. Quando ele morreu, a gente sentiu muita falta dele, né? Só que minha avó pegou isso como o que seria pra ela uma razão pra destruir o Natal dela, razão pra deixar cada vez melhor, que ela fala assim que isso é bom por causa que ela aprende a valorizar cada vez mais as pessoas que estão ao redor dela. E ela aproveita, pois ela sabe que a qualquer momento ela pode perder ou até mesmo ela ir embora. Sim, legal. Sim. Até tava conversando com o Pedrão, se eu não me engano, esses tempos. Você nunca espera perder alguém que você gosta. Espera, cara. Isso é uma bosta, mas por qualquer hora pode acontecer. E aí, como que você mantém a memória viva, tá ligado? Sim, é o que minha mãe sempre me fala, cara, que não, ela trabalha com morte, né? A minha mãe, ela é enfermeira no asilo e no hospital, na ala enfermeira de tratamento intensivo. Sim. Ou seja, ela vê gente morrendo, tipo, umas 2-3 pessoas por semana. Ela fala que ela vê morrer. Bad vibe que, total, ela, né? Não, total. Ela fala que não. É que banaliza depois de um tempo, né? Ela fala que a maior problema do você morrer é que você não sabe que vai morrer. As pessoas ao seu redor não esperam que você morra. Cara, mesmo se você for uma pessoa velha, mas sempre você acha que... Não, ele vai fazer essa cirurgia, vai dar tudo certo, sabe? Eu acho que aí não é nem que você sabe que vai acontecer tal coisa. Você não tá preparado. É que você tem uma esperança, né? Você cria uma esperança. Sim. De que tudo saia da melhor maneira possível. Dando um exemplo bem pesado aqui pra gente, a nossa mãe teve problema de saúde a vida inteira. Sim. E de certa forma eu sabia que quando a gente passou o último Natal com ela, é que ele era o último Natal. E meio que a gente... Não queria aceitar, mas a gente já esperava, assim, sim, que uma hora ia acontecer. Sim. Mas o problema é que por mais que você espera, você nunca tá preparado. Cara, então, esse que é o ponto que eu ia falar à minha mãe, que eu queria chegar nessa conversa, esse que eu falei. Que não tem como se preparar pra uma morte. Não importa o quanto você tente, o quanto você pense nisso. Você só sente o vazio de uma perda quando você passa por ela, né? Sim. Exato. Você só não tem como você, se você nunca perdeu alguém muito importante, vocês perderam a mãe, não consigo imaginar como que é. E assim, às vezes você, sabe, vai sentindo no decorrer do tempo, porque chega um aniversário, não tem, chega o Natal, não tem, sabe? São momentos marcantes que acabam te fazendo sentir isso. É, por mais que você se conforma, sabe? Já era esperado, não sei o quê. Foi com o nosso avô isso, que o nosso avô trazia bastante alegria pro nosso Natal. Porra! Aí, assim, a gente esperava, que ele já tava bem velho, já tava doente. Ele morreu, eu fiquei triste pra caralho, óbvio. Só que depois de um tempo eu pensei, pô, a vida funciona assim. É o ciclo da vida, né? Só que chega no Natal, principalmente nessa época, é o momento que mais pesa, nem tanto no momento lá, né? Sim. Uhum. E o engraçado é que, assim, no caso do nosso avô, parecia que ele sabia. Porque, se eu não me engano, ele pediu pra chamar a avó pra ir no hospital, assim, no dia, tá ligado? É esquisito, nossa, né? Não sei. A minha avó, a mãe da minha mãe também foi mais ou menos isso, cara. A minha avó pediu pra chamar a minha mãe, minha tia e, cara, e o irmão da minha mãe, né? Que seria meio que a ovelha negra da família. Sim. E, tipo, meu, quando ele conseguiu sair... Pra quem não sabe, eu tenho um tio que tem sérios problemas com drogas e tudo mais. E boa parte da vida dele, até hoje, por exemplo, ele tá preso. E quando ele foi solto, que ele conseguiu ir até o hospital ver minha avó, ele, meu, tem muita gente, o Rafa e o Pedro não acreditam muito em Deus, essas coisas, mas meu tio, ele pisou no hospital, ele entrou pelas portas do hospital, a enfermeira veio descendo falando que minha avó tinha falecido. E, cara, é foda, tá ligado? Sim. Quando a pessoa não é que se entrega, mas percebe que, meu, é meu último suspiro. Sim. Prossiga, João. Ah, então, depois do Natal, era de falar sobre como ele era antes, né? Como que ele era. Ele sempre foi muito animado. Até hoje em dia ele é de novo, né? Você abocanhava muito peru? Pra trazer cara, uma vibe boa, né? Tá pesado pra caralho. Cara, eu tenho uma história desse Natal antigo que era muito engraçada. Gente, o nome engraçado. Desse cast é um fantasma do Natal, mas não precisa ser matar ele, tá ligado? É sério, tem uma história muito legal do Natal. Não é muito legal, não é nem um pouco legal. É que eu tenho um primo meu, o Outcast até conhece ele, o Nicolas. Ah. Ele tem um pouco de atraso mental. Ele tem impulsividade e... Não sei, ele entrou ar na cabeça dele quando ele nasceu. Eu acho que você comentou já sobre, né? Entrou então, ar na cabeça dele. No Natal, acho que era um ou dois... Acho que no Natal, quando eu cheguei do Japão aqui, eu e meu irmão era bem novinho. Só que a gente zoava muito com ele, porque ele era mais novo que a gente. A gente tinha uns 10, 11 anos, ele tinha uns 8. Sim. E a gente pensou, por que não a gente não dá um copo de coca pra ele? Metade coca e metade mijo. Puta que puta pariu. Sacanagem, velho. Aí a gente pensou... Pera, você tá contando como era seu Natal. Seu Natal era sacaneando um primo que tem problema mental, é isso? Exato. Mas então você vê o nível da... O que esperar do cara que cagou na sacada do vizinho? Então, ele não é que ele tem problema mental, ele só tem muita imperatividade. Mas é que isso não é a questão, é que a gente zoava ele. Aí, mas o que é engraçado é que ele levou esse copo lá pro fundo e era um puta copão que a gente tinha pegado. E a minha tia falou, não, tá muito cheio isso aí, dá um pouco pra mim. E ela tomou, ela falou, essa coca tá salgada. E passou pra minha mãe beber. Nossa. Aí eles viram eu, meu irmão e meu primo rindo demais. Ai, cara. Eles vieram conversar com a gente. Bem, eu lembro que eu... Mas o engraçado é que assim, minha mãe ficou muito puta, eu brincava muito de Lego. Falou assim, você não vai brincar, mexer nesse Lego por um mês, não sei o quê. Vai estar castigo no computador, não vai fazer nada. Eu falei, tá bom. Ela, você não tá, bom. Não tá triste? Ah, não, o mês tá quase acabando. O maluco mandou tipo um Golden Shower na mãe, mas tudo bem, tudo bem. É, gente, era assim que era o seu Natal. Não, mas essa é só uma história engraçada. Mas o que mais legal do meu Natal era todo mundo junto, cara. Sempre foi uma a gente, a minha parte da minha mãe, pelo menos, é uma família muito unida. Sim. Na parte do meu pai, também sempre foi. Só que eles são unidos de uma maneira diferente, eu diria. Eles são mais do churrasco, de todo mundo beber e zoar. E depois, no dia 23, aí na véspera mesmo, cada um vai pra sua casa, sabe? Sim, tem aquele negócio lá, tem a confraternização da família, aí de cada um. Sim. Lá da minha avó é mais todo mundo junto mesmo, no dia do Natal. Tanto que esse ano a gente vai pra uma chácara, todo mundo. Eu nem chamou Natal. A gente. Não. Não, eu não gosto da gente. Quer ir, gente? Agora, em cima da hora. Assim, tá só porque a gente falou. Posso continuar? Tem que desmarcar todos os meus compromissos. Deixa eu continuar, Tá. Aí era bem unido, legal. Aí, tipo, a gente sempre tinha um Papai Noel, né? Que normalmente fazia meu avô. Só que teve um ano que meu avô tava muito bêbado e não conseguia fazer o Papai Noel. Aí ele deram pro meu irmão, que além de bêbado tava chapado. Foi naquele dia que eu perdi. Que legal. Além de bêbado tava chapado, ok. Aí o meu irmão mais velho. E aí naquele dia eu descobri que o Papai Noel não existia. Pois se ele existia, ele era um traficante drogado que eu não queria nem um pouco de contato. Caralho, velho. Mano. Aí, mas aí ele teve a parte de uma esfriado o Natal, só que depois de um tempo voltou todo esse calor, essa alegria que a gente sempre tem hoje em dia. Que é muito da, sabe, todo mundo tá junto, feliz, rindo. Hoje, por exemplo, hoje à tarde eu tava lá na minha avó, por causa que a gente tava fazendo um almoço, aí todo mundo tava preparando as comidas de amanhã, fazendo, enrolando brigadeiro e bolo por causa que do aniversário da minha avó. E todo mundo rindo, sentado, conversando. É tipo, todo mundo mesmo, sabe? Os caras da família... É tipo, Otô. Hum? Otô. Não entendi. Otorrino. Ah, é. Caralho. Aí, tipo, lá no fundo da casa da minha avó, uns 20 negros brincando e enrolando brigadeiro. Da hora. É uma sensação muito gostosa. É um Natal bem família, né? Olha, que bom, é um negócio que eu gosto. Quantos anos você tem? Eu tenho 17, cara. 18 anos ele tem. 18, passou em março. Porque, né, é. Falar que ele tem 17 num programa... adulto, complicado, assim. Complicado, sim. É, é difícil. É. 18 anos o menino tem e ainda mantém isso, cara. Isso é legal. Sim, apesar é legal. Que a gente, nessa, lá pelos 18 anos, ainda tava, né? Então, até uns 5, 6 anos atrás, né? É. Então, eu, tipo, tem muito estereótipo de churrasco de família, que é um saco. Cara, só pra saber, você percebe se aumentou, tipo, fortificou o espírito, cara, se diminuiu? Às vezes eu sinto que fortificou depois do meu tio ter partido, por causa que... meus irmãos ficaram muito mais próximos um dos outros. Meus irmãos não, meus tios, né? São irmãos, sim. Eles ficaram muito mais próximos um dos outros. Isso é legal. Por causa da perda de um deles. Aí, isso aí, ficou muito mais legal o Natal, é legal. Essas coisas assim. É mais ou menos isso que eu acho que é o sentimento de Natal que eu tenho. Legal. Valorizando a companhia, né? Ouro de questão. Oh, apontaram pra mim aqui, mas... começa aí, peraí, só fazer, dar um volume, não sei. Agora sim, era o Tequesto. Agora sim. E aí, fala pra gente, como já foi o Natal, como é o Natal? Bom, eu expliquei bastante como era meu Natal ano passado, então eu vou explicar o que tá acontecendo esse ano, que eu achei bacana, velho. Eu achei bem top. Começa... Você falou ano passado... Você chegou a falar da sua infância. Que meus primos ganhavam os brinquedos melhor que os meus, ficavam chateadão. Ah, tá, pode ver. Eu não sei se eu cheguei a contar que meu primo tinha um Fusca. A gente vivia dando rolê pelo bairro. Quantos anos tinha o seu primo? Devia ter uns 20. Uns 12. Uns 12. Daí, um belo dia, era um Natal. A gente tava chegando na casa da minha avó. Peraí, a regra dos 8 anos do Outcast? Como se assim? Se ele fala de um homem que tem 20, na verdade tem 12. Se ele fala de uma mina que tem 14, na verdade... 6. Tá. Caralho. Vai tomar no cu. Seus cabaços. Enfim, daí a gente tava encostando na casa da minha avó lá no Fuscão. Aí meu primo simplesmente parou o carro e ele começou a pegar fogo, cara. Seu primo ou o carro? O carro. Combustão espontânea. Peraí, deixa eu só te mutar um segundo, ótimo. Isso esse ano? Não, isso quando eu era moleque. Ah, tá. E isso é legal? Cara, foi engraçado pra caralho. Porque, é legal caralho, seu mano, primo pegando fogo? Não, o carro dele pegando fogo. Porque combustão espontânea é um negócio que acontece nas melhores famílias. É lógico. O Alt. Sem falar do combustão espontânea, agora pensa você. Você tá mais ou menos na mesma idade que ele. Provavelmente quase na mesma condição financeira. Pra comprar um Fusca, provavelmente você teria que batalhar muito e você sabe como deve ser difícil. Imagina ele como que tava. Tinha 20 anos, provavelmente não fazia muito tempo que ele tinha comprado o Fusca. Então, esquece, continua a sua história. Talvez ainda estavam pagando. Aí, beleza. Agora, Pen... Mutei o João. Muta o cachorro também. Tem que mutar o cachorro. É porque você estourou. Sério. Chatão. Prossiga. Bom... essa coisa do Fuscão, pá, eu contei mais no do ano passado. Esse ano, mano, aconteceu um bagulho muito da hora, que foi meu pai vir me pedir desculpa, velho. É mesmo? Que acho que ele se tocou, que ele me deixou mal pra cacete, tá ligado? Mas que sobre ele roubar você fala? Não, dele... Cachorro! Teve deixado mal pra caralho, falou que eu não presto pra nada, que sou uma bosta, tá ligado? Ele pediu desculpa sobre te roubar? É, também. Ah, então tá bom. Aí então. Ele falou, pô, foi vacilo. Porque acho que foi no meu segundo pagamento, ele pediu o dinheiro emprestado pra pôr combustível no carro. Ô filho, me empresta um bi. Daí ele simplesmente gastou 200 conto do meu cartão e eu fiquei sem grana, tá ligado? Caralho, mano. Mas se você levar em consideração que pra encher o tanque de álcool você gasta tipo isso... Gasolina... Não, você gasta uns cento e pouquinho não, só. Mas... Sim, mas gasolina vai de boa. Gasolina vai. Ele geralmente coloca, tipo, um pouquinho. Ele coloca 50, 70 reais, tá ligado? Aí do nada sumiu 200 conto do meu cartão. Pimenta no cu dos outros, aí, fresco. E eu fiquei boladaço, cara. Eu fiquei muito chateado. Dica pro C. Quando pedir dinheiro emprestado, não dá o cartão. Dá o dinheiro, é melhor. É que eu tava sem dinheiro vivo. Meu pai me pediu de manhã. E eu tava quase indo pro serviço. Era umas 11 e pouquinho da manhã, eu falei, fica com o cartão, que nem dá tempo de ir no banco. Certo, e ele veio te pedir desculpa por causa dessa fita? Também, por causa dele ter se tocado, que ele viu que eu tava mal, tá ligado? Faz um tempo ele, pô, desculpa aí, filho, acho que eu errei. Ah, Acho que eu errei. Não, mas é foda, velho. O Walt, às vezes, ele chega, às vezes ele chega em casa todo quase chorando, assim, por causa que o pai dele tinha dado mancada. Não foram poucas vezes, não, cara. Ah, é que é foda. Principalmente tem pessoal que fica realmente desse de, ah, vamos fazer sacanagem mesmo, não sei o que, não sei o que lá. Sim. O bom dele pedir desculpa é que ele mostrou que ele não é bem assim, né? É. Então, não que não vá acontecer de novo, mas é uma puta melhora isso. Sim, pô. Sim, é. Eu fiquei felizão, mano. Fiquei, pô. Mas e das tradições? Bom, o Natal da minha família ficou meio apagado, cara. Porque meus pais começaram a ir pra igreja, então eles pararam com esse negócio. Ah, Natal. Natal não é data comemorativa. Então, evangélico? Ah, é verdade. Tá. Aconteceu com o Tainan também, amigo nosso, meio do All-Out. Que eles também eram bastante negócio festivo, família que fazia churrasco e bebia pra caramba, viraram evangélicos e abandonaram tudo, cara. É, dependendo da vertente, não comemora aniversário nem nada, né? Daí meus pais passam o Natal na igreja. Olha, sinceramente, então, sem querer falar mal de religião nenhuma, tá? Eu acho triste. Também. É triste, mano. Eu acho triste também. Porque você tá deixando de passar em família pra passar com um monte de gente que provavelmente sai de lá e tá fofocando, falando exato, mal disso aí, mano. Tá ligado? Daí, enfim, cada tem um, cada um, né? Exato. Aí depois disso foi apagando. Meus tios mesmo raramente aparecem lá na minha avó pra comer alguma coisa. Aí geralmente eu dou uma passadinha lá, ou senão, que nem ano passado eu fiquei um pouco com vocês, no Natal e tal. Sim. Mas tá bem apagadão, sabe? Não tem mais aquela coisa que era uns anos atrás. Ano passado a gente foi no Alvin. Não, ano passado foi no Suede. Foi no Alvin. Foi no Alvin? Foi, a gente foi no Suede lá. Foi no Alvin. Foi nos dois, na verdade. É verdade, foi nos dois. Esse ano o Alvin já foi pra São Paulo, né? É, uma coisa triste desse Natal é que a gente não vai passar com o Alvin, que eu gostava pra caralho de passar verdade, Natal mano. Com ele lá. É, eu comi a comida da mãe dele. Será que eles vão estar lá? Né, então. Sinceramente, se a gente mandar mensagem, é capaz deles chamar mesmo. Exato. E é verdade, fica aqui mano. Um abraço pro Alvin, aí um puta amigo nosso. Pro Alvin e pros pais dele também, né? Sim, que eles são pessoas sensacionais. Feliz Natal, Alvin. É, o pessoal que a gente sempre pôde contar e tal. E da hora. Tomara que ele esteja bem pra caramba lá em São Paulo. A gente vai passar o ano novo junto. Não, não, ele vai estar de volta só depois. Exatamente. Não, de boa. É nóis. Pô. Mais um Natal out. Vamos tentar fazer algo aí. Vamos, cara. Que nem, esse ano eu vou trabalhar na véspera de Natal. Vou trabalhar até as 9 da noite. Claro que vai ser até um pouquinho mais, porque mercado, né, cara? Sempre trabalha até mais. É. Mas tamo aí depois disso. O dia do Natal mesmo eu vou estar livre. Mas isso aí, Natal em casa se meio quiser, que já era. Se você quiser dar uma passada lá, lá na chácara que a gente vai estar, é só dar um toque que a gente busca. Pode ir pá? Aí, pronto. É nóis. Aí, pronto, não vai não, mais dar rolê com a gente. Não vai mais pra não, gente. Não, porque falando, se você quiser ir. Porque ou senão você vai João. Dar um rolê com a gente. Não, eu vou estar. Você acha que ele vai deixar a chácara, mano? É, ele gosta mais você de você. Deixaria a chácara, mano. Ah, mano. Tem de repente um bode que você pode, sei lá, chutar. É, você barrancar um bode lá. É, exatamente. Eu não troco barrancar um bode tem por piscina, nada. Gente. Desculpa. É, né? A mó calor. Mas você sabe nadar? Eu sei que é diferente de você. Caralho, yeah. Mano. Ah, mas sinceramente, eu trocava qualquer festa de Natal hoje em dia por uma bacia meio funda que eu possa sim, deitar, velho. Tá foda pra caralho. Tá, mas o aquecimento global, uma lenda, Pedro. É sim, verdade. Sim. É uma lenda. Até porque esses dias eu vi uma foto no Twitter de um cara com um casaco porque tava nevando. Você vai me dizer que o planeta tá aquecendo, sendo que verdade, tem lugar no mundo que é neva. É verdade. Os polos não são congelados? Mas, cara, uma coisa que eu quero. Não, meio saindo do assunto, mas ainda no Natal, que eu fiquei muito frustrado, é quando eu percebi que eu no Japão, a gente, quando era Natal, era frio, mas, tipo, frio, muito frio da gente usar roupinha. No estilo de cachecol, e a gente ia, todo mundo tava com aquelas roupas mais de agasalho mesmo, todos os enfeites eram meio que nessa temática, porque a gente usa o seu Papai Noelzinho de agasalhinho, né? Sim. Só que é um puta calor aqui no Brasil, né? É, você trocou por um negócio mais luxuoso, né? Porque no frio as pessoas ficam mais bem vestidas e tudo sim, mais. Sim. Você trocou isso por um bando de filha da puta suado de sunga, né? É, não, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, no ouvindo Natal... pagodeira. Não, mas é sério, no Japão, no Natal, eu lembro, é uma outra lembrança minha do Natal, é que era a gente na casa de forro de bambu. Eu tenho uma ideia. Guarda a história e o Outcast termina ali. Justo. Olha, isso é uma ótima história. Justo. Mas terminou o quê? Ele já tinha terminou. Falado. Então vamos passar pro Léo. É, e aí volta em você depois pra ter já... mais conteúdo, não tocar tudo só sabe, você. Sabe, sua casa de bambu, fio no cu. Não, é nem ofendendo, é porque cada um uma memória aqui, passa pro Léo, depois volta no João e assim a gente vai. Sim. Leonardo Alves. Eu. Fala aí um pouquinho pra ver como tá seu microfone. Um pouquinho pra ver como tá meu microfone. É, cada vez ele fala numa altura, é uma foda, né? Eu sou um Mas puto. Tudo bem. Léo. Oi. Eu conheço um pouco da sua família, aliás, eu adoro seus pais. É, e não gosta claro de mim, né? Não. Já deixei claro que seu pai é muito mais gente. Você tem o pai meus dele, pais, a né? gente vai naquele restaurante pau seco, mano. Tira sim, a fala, o pai dele faz selfie, posta, marca todo mundo. Quantas vezes o Léo fez isso? Zero. Registrado na certidão de nascimento como colega. É. Exato. O Rafa tem meus pais no Facebook, cara. Eu tenho minha mãe no WhatsApp. Eu tenho. Tem meu pai, né? É, verdade. Tem que passar no seu pai, trocar ideia com ele, pá. É, então. Mas, cara, enfim, eu conheço um pouco, né, da história e tal. Uhum. Os ouvintes não conhecem tanto. É, então. O meu Natal era em Jales, a cerca de, sei lá, 450 quilômetros. Não vai ser em Franca. Cidadezinha cu do mundo. Que a comida lá é deliciosa. É deliciosa, só que o calor de lá é mais calor que aqui. Eu achei que você ia começar assim. A minha história no Natal começa em Jales, 450 anos atrás. Ninguém é retardado igual não, você. Não sou um Matusalém. Não, quando eu fui pra Goiás de moto, eu posei em Jales num sítio lá. Pernilongo pra porra. Pra caralho, aranha gigante pra porra. Não, todas as casas de Jales que você vai, mesmo na cidade, elas têm aquelas gradinhas de pernilongo, porque tem muito pernilongo lá, cara. É muito pernilongo. E o calor de lá é tipo, à noite faz 40 graus, vamos supor. Imagina se fosse muito perna longa, aparecer coelho direto perguntando o que é que é a velhinha. Que é que é a velhinha comendo maçã. Então, maçã? Maçã não ser caralho, cenoura, velho. Caralho, mano, são vários coelhos de suéter, tipo Steve Jobs, comendo maçã. Mas o meu Natal era em Jales, a 450 quilômetros de Araraquara. E os meus avós, né? Os pais da minha mãe e os pais do meu pai, eles moravam em Jales. Então, tipo, era um tempo na casa dos pais do meu pai e depois a gente ia pra casa dos pais da minha mãe. Na maioria das vezes, a virada, a gente passava junto com os pais da minha mãe. E a minha avó, como ela tinha diabetes, ela já era cega por causa do diabetes e por diversos problemas de saúde, ela sempre... Por algum motivo. Porque a avó dele tem... Você tá rindo da minha avó? Caralho, que do lado eu olho pra ele e tô segurando risada. Você tá rindo da minha avó? Fiquei chateado. Prossiga, fala então, da sua avó Caolha. Por causa desse monte de problema de saúde da minha avó, a gente sempre passava virada com ela e tentava ao máximo ficar perto dela, que ela sempre pedia. E eram natais muito legais, porque a gente fazia festa. Afinal, com tanto perna longa, nunca sabe quando o coelho vai esticar as canelas, né? Então, né? E tinha bastante comida, e a família inteira. Nossa, sem brincadeira, era coisa de quase 50 pessoas. Que a família da minha mãe é toda de Jales, Rio Preto e região ali. Então ia todo mundo pra lá. E depois que minha avó faleceu, esse negócio acabou. Né, praticamente, porque depois que minha avó faleceu, meus avós, pais da minha mãe, tinham feito um pacto quando eles casaram, que era que quando um morresse, o outro viria buscar. Eita, cuzão! Que papo é esse, cara? Que porra, fizeram véio. Um pacto de sangue quando o outro morresse, o outro morria automaticamente. Tipo assim, ó, quando eu morrer, eu vou vir te assombrar pra caralho, né? É, quase isso. E, cara, querendo ou não, depois que minha avó faleceu, coisa de, sei lá, 6 meses, meu avô faleceu. É, dependendo da idade, realmente é bem comum, né, isso acontecer. Então, mas assim, os meus avós foi... Sabe aquele negócio de amor de filme? Que amor, você fala que é amor verdadeiro? Johnny Jr. Via isso nos meus avós. Porque minha avó, apesar de todos os problemas dela, meu avô cuidava dela. Meu avô que ajudava ela a levantar, meu avô fazia comida e meu avô trabalhava. Meu avô era garim em Jales. Sim. E meu avô fazia comida pra ela, meu avô fazia de tudo por ela. Então depois que ela faleceu, pra ele perdeu sentido a vida. Ele se entregou pra cigarro, ele se entregou pra bebidas e etc. Nossa, mano, que bad. E aí o Natal perdeu sentido. E depois disso meu avô faleceu. E aí os pais do meu pai, como só tinha família pro lado de cá de Araraquara, eles vieram de lá pra cá, mudaram. E já foi perdendo o sentido do tipo não comemorar mais junto. Aí os pais do meu pai, a gente começou a fazer ceia, só que a ceia era tipo assim, 8 horas da noite, todo mundo comia, cumprimentava, entregava presente e ia embora. E foi ficando até que hoje a gente não comemora mais, é cada um na sua casa. O máximo que eu faço é tipo, passar a virada com meu pai ou com minha mãe, depois eu vou na casa tipo, passei com meu pai, eu vou na casa da minha mãe, cumprimento ela e depois eu vou ver alguns amigos meus, ou que nem eu falei pra você, da gente dar um rolê, alguma coisa. E foi perdendo esse espírito de Natal, sabe? E depois que eu comecei a sair, a ver até amigos, ou vocês aqui da locomotiva, que eu tive. Franca. Franca não, não passei Natal com o pessoal de Franca ainda. Ainda. Mas ano eu novo? Tenho. Pera, que acabei de receber informações aqui, ano novo? É, ano novo eu vou pra lá. E, cara, vocês meio que renovaram o meu espírito de Natal, saca? Por causa do cast de Natal, por causa das amizades, etc. Pra mim, o Natal simplesmente era uma data como qualquer data normal. Eu passava o Natal, vamos supor assim, de 4 anos pra cá, eu passava o Natal jogando no PC, jogando LOL, jogando alguma outra coisa. Caralho, jogando LOL. Jogando LOL. Nossa, triste, hein? Poço, demais. Você é louco, cara. Mas, cara, é como se fosse uma curva. Ela teve o pico, aí caiu, agora tá voltando a eu tento ao máximo que esse espírito volte pra... Porque Natal é uma coisa bonita, né? Pra caralho. É uma coisa bonita, é uma coisa de amizades. Então, eu acho que o Natal tem que ser uma coisa legal. Se você não tem um Natal legal com a sua família, você não se dá bem com a sua família, até porque esse ano vai ser um Natal extremamente complicado, né? Então tente estar próximo de pessoas que te fazem bem e que você faça bem essas pessoas também. Exatamente. João, agora eu... tira o bambu E bota de volta. Eu tava falando, né, que eu tenho uma lembrança no Japão da minha casa de bambu, que era lá no Japão. É tipo assim, não é que a minha casa era de bambu, é que as casas são meio que feitas de um material que é derivado do bambu. É tipo, o chão ele é todo uma lona, assim, que a casa inteira já é feita assim. Os armários são todos embutidos. E eu lembro que nessa época do ano ficava muito frio. A gente ligava um aquecedor que era a base de querosene. E eu lembro do cheiro do querosene. A gente puxava o aquecedor pra ficar perto dele com os cobertores assistindo uns filmes de Natal, cara. E era um negócio, tipo, muito gostoso. Assistindo uns filmes de Natal, aqueles terror japonês bizarro, sabe? Aí quando eu cheguei pra cá, era tipo um puta calor. Cada um no seu canto tentando. Não, todo mundo na sala com os ventiladores ligados, todo mundo de regata e cerveja gelada no copo, saca? E era meio estranho, cara. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha muita vergonha, mas tipo, muita vergonha mesmo. Eu era uma criança, né? Eu sempre tive problema de ansiedade. E eu começava a entrar em pânico quando tinha muita pessoa prestando atenção em mim. Aí uma vez teve um amigo secreto e eu ganhei uma flauta. Que não, eu ganhei pra dar pro meu irmão. Meu irmão ganhou, só que ele não tava lá, né? Aham. E a minha avó tava falando comigo. Eu meio que entrei em pânico e falei pra ela: duvido que eu quebro essa foto, e quebrei no meu joelho. Quebrou o pênis do irmão. Ele destruiu o Natal do próprio irmão. Pô, como assim, duvida que eu quebro essa flauta, juro, velho? Juro pra não, você, cara. O pior não é ele ter falado: duvida que eu quebro essa flauta. Ele não esperou a avó falar pra ele: duvido, ele foi lá e quebrou. Sim, cara. E eu. Hoje em dia eu tô tomando remedinho, gente. Se mediquem é bom. Cara, mas... só tô maracujina, né? Então, acho que você precisa de algo mais aí, gente, cara. Porque o João, ultimamente, gente, só pra justificar o que eu tô falando, a gente tem que deixar tudo longe dele antes de começar a gravação. É que eu tenho compulsividade, tá bem, gente. É que por exemplo, eu não tenho mais ataques de ansiedade, como esses aí de quebrar os presentes do meu irmão. Olha que maravilha. Isso daí não é ataque de ansiedade, isso daí é cozisse mesmo, cara. É meu tamanho de desespero, respeita. Eu acho que você queria o prêmio do seu irmão e ficou com inveja. Eu não gostava de foto. Então não era ataque de ansiedade, era de oportunidade. Exato. Eu não gostava de foto, ele me deu a escaleta dele. Mas o que eu quero mais falar... Eu não te dei, eu te emprestei, se você quiser devolver. Tá, não importa. O que eu quero falar, que eu quero dar uma introdução aqui pra todo mundo conversar, porque eu acho que é um negócio que eu adoro, mas eu adoro de amar do Natal, é amigo secreto. Cara, eu detesto, velho. Você jura? Eu adoro. Cara, depende. Se for aqueles de firma. Apesar que, tipo, um amigo secreto de firma, eu mando tomar no cu, cara. Apesar que, como a gente trampa numa agência pequena. Sim. O Léo, pra quem não sabe, é meu subordinado. É, você é meu... A partir do dia 7, você é meu chefe. Como a gente trampa numa agência pequena, algumas vezes a gente fez o amigo etílico. Ah, e é doido, pô. E é tipo, era, o máximo foi entre 12 pessoas. 12 pessoas que se conhecem e se gostam, então beleza, né? Amigo etílico é você dá bebida. Ah, não, ou você dá é cerveja, ou você dá um uísque, vinho, tá ligado? Sim. Aí é fácil, o problema é igual eu trabalho numa empresa grande. Não, isso e é o ó. Aí isso quem é que pô. Participa também? Os donos da empresa. Aquele negócio. Nossa, então, aí você fica... Não, você vai tirar o dono da empresa, você vai dar o quê pro desgraçado? Porque ele já tem dinheiro pra comprar trocentos milhões daquilo que você deu. É, mas é que o que mais me assusta é, em Amigo Secreto, é você tirar uma pessoa que você não conhece. Tipo, nossa, você sim. Tirou no Léo? Eu não tirei o Léo. Só pra quem não sabe ainda, a gente vai fazer um amigo secreto. De repente dá pra filmar algumas coisas, né? Fazer um videozinho curtinho. Eu quero filmar quem que eu vou entregar meus presentes. E nesse amigo secreto estamos nós cinco que estamos nessa mesa. Mais a Jéssica, mais o Concha. O Concha e o Suede. E o Suede. Então... Vai ser legal. Ah, mano, não é. Não, eu acho que vai ser legal. Nesse caso vai ser legal também, porque é poucas pessoas, sim, né? São pessoas que se conhecem. Mas, porra, eu tenho só uma coisa pra contar de amigo secreto. Segura o ponto. Seguro. Que segura o bambu. Teve uma época que eu tava namorando com uma menina e meio que, tirando o pai e a mãe dela, todo mundo da família dela me odiava. Caralho. E me chamaram pra participar do amigo secreto, eu falei, mas nem fodendo que eu vou participar. Os caras vão te dar um caralhão. É tipo assim, claro que, né, eu gosto de todo mundo da família da Jéssica, só que eu não converso com todo mundo. Ah, você e nunca aí... tem amizade com todo mundo. Exatamente, e aí a Jéssica me perguntou se eu queria participar. Eu falei, meu... Não rola. Tipo, por mais que eu goste de todos, eu não sei os gostos das pessoas, sabe? Exato, só que você dá um presente e a pessoa fica, não gosta. Vai ficar naquela assim, tipo, ah, legal na hora, mas você fica... Sim. Aí você olha o presente do outro, porra, o cara ganhou um negócio ali. Sabe, que é muito sabe outra mais coisa que eu não gosto de amigo secreto? O quê? Ah, e aí, gente, o que vocês querem ganhar? Deixa aí no grupo do WhatsApp. Ah, mano. Rafa, você que fez isso esse ano. Não, fui eu, só que eu falei, ó, deem opções pro exato. Pessoal. Não fala dê só uma dica coisa. Do que você quer. Eu mandei um link lá e que se foda. Quem comprar, eu tô feliz. Se quiser comprar outra coisa, ótimo também. Então, e eu assim... Eu acho que... Ah, tipo, falar, ah, eu quero ganhar quadrinhos. Beleza, daí você dá qualquer quadrinho, né? Exato. Eu falei, não, Magic pra mim tá lindo, a opção da carta tá lá. É que você foi específico pra caralho. É que aí tem pessoas que falam assim, ó, eu quero a bermuda do Aquaman que ele usou no terceiro filme da terceira geração. Não, não é nem por isso, cara. Eu acho que assim, a pessoa tem que... Tem que dar opções. Não, caralho. Tô falando, a pessoa tem que escolher algo que ela gosta. Aquele negócio, eu vou dar algo que eu gostaria de ganhar. É, sabe? Isso. Sim, entendo. Tem que tocar o coração. É, eu vou pegar a pessoa que eu tirei, que. Vamos falar assim, ah, eu adoro, sei lá, Magic mesmo. Tirei alguém que detesta. Ó, eu adoraria ganhar Magic, toma. Né? Não, o legal. Não, mas aí você sabe, né? Seria a engraçado. A pessoa joga Magic? Joga, beleza. Então, se ela joga Magic, né? Eu gostaria de ganhar Magic. Eu gostaria de ganhar, sei lá, uma daquela coleção fodona lá que cada booster tá 70 conto. Pra caralho, por favor, me manda Ultimate Masters ouvintes, por favor. Mas é o que eu terminar de falar? Não. É que tem vários tipos de. É o que eu falo. Tem vários tipos de amigo secreto, né? Tem os de chocolate, que eu acho tosco. Porque, tem amigo da onça. Tem o da onça, eu sempre acho engraçado. Amigo da onça é o melhor de todos. Tem o amigo roubado. Peraí, mas o amigo da onça. Ah. Você ia falar do amigo que rouba um do outro lá, né? É, o amigo roubado. Então, eu já joguei amigo da onça como esse aí. Amigo da onça roubado. É, exato. Loucura. Só que o que eu joguei como amigo da onça era inimigo secreto mesmo. Tanto, tanto no Natal passado, vamos lembrar aí, que a gente deu presentes pro Alvin, pro Pedro e pro Suede. E pra vó? Não, pra vó ele só mostrou. Pra vó, o Suede deu pra vó. É. O Suede deu presente pra vó. Por que a gente não deu podcast? Acho que o Alt não, ele não tava. Ano passado eu tava, ano então passado, foi no ano retrasado. Ano retrasado. Foi retrasado. Então. Sabe o que eu ia dar de presente pro Pedro? Um Taurande. Tá o quê? Eu ia enfiar na tua bunda. Mas nenhum ouvinte vai entender. É, nem aí eu que quem joga Magic. Eu nesse ano, eu e a Jéssica só escolhemos presentes de sex shop. Sim. O Pedro ganhou bolinhas tailandesas. Que o Suede deu pra vó. Meu o Suede Deus. Ganhou um butt plug. O que é um butt plug? E tem o Alvin vídeo. Ganhou a chupeta do PT. A chupeta do quê? PT. Que é a chupeta com um caralhinho na... A chupeta do Kid Gay. Ah, sim, sim. Nossa, é loucura isso aí. O butt plug que ele ganhou, na verdade, foi o rabinho. Que é tipo um rabo de cachorro, assim, com um plug na ponta. Você enfia no topo, o plug e fica o rabinho, cara. Já vi isso aí. Fica bonitinho. Dependendo de quem coloca, parece até um animal. Quem quiser ver os vídeos, está no nosso canal. Não, o Suede usando isso aí? Não, usando. Eles ganhando o presente. E o Suede, no final, entrega pra vó. É verdade. Tem um negocinho. Olha, vó, que o Pedro ganhou. Só quem for assistir vai ver isso daí. O que a vó fala do presente do Pedro. Exatamente. Olha, vó, que o Pedro ganhou. Daí ela fala alguma coisa lá. Mas enfim. Que legal. O de chocolate. Cara, eu acho muito tosco. Porque, tipo, assim... porque o que sai de caixa de lacta de garoto. É, mas é que não, assim, mano, se for chocolate, tem que ser chocolate. Não, vai tomar no cu, porque aí o nego vai achar que Cacau Show é chocolate. Me processa aí, filha da puta. Não. Pera, Cacau Show, se quiser mandar uns lacreme aí, pode mandar. É só o lacreme que é bom pra caralho. Mas o resto tem eu passo. Tem umas trufinhas boas também. Eu tenho. Aquele de amendoim é top. É, pô. Cara, não, mas eu tenho um amigo meu que ele não gosta de doce. Ele não come doce. Ele não gosta. Só que ele adora o chocolate lacreme da Cacau Show. Então, mas aí, ó, entra aquela questão. No amigo etílico, lá da agência, tinha gente que não bebia. Sério? Aí você dava o quê? Que a garrafinha d'água? Pegava algo do valor equivalente de alguma comida, ou um chocolate mais chique e tal, tá ligado? Sim. No valor mais ou menos estipulado pra bebida, tá? Saca? Aí o amigo roubado eu acho mais legal, porque, tipo assim, o primeiro é o que se fode, né? Porque você vai lá, você ganha um presente. Nossa, cara, me dei muita sorte. Olha que presente da hora. Eu digo, ah, quero o segredo. Roubou. O segredo é sempre você pegar o mais bosta. Então, mas isso do amigo roubado, eu vi um esses dias, que foi um amigo secreto dos amigos da Gi. E quem foi o primeiro? Depois... Aí, Gi, queremos você aqui, hein? É, vem pra cá, Gi. E depois. Nem sei quem é. Quem foi, a Gi é minha, digamos que minha namorada. Ah, é? A gente tá saindo. Aê, e tal. Assumi! Parabéns, Léo. Aí. O primeiro. Ele tá vermelho, gente. Eu sou vermelho. Não, mentira. Não, você tá vermelhinho. O primeiro. Meu Deus. Chega, acabou? O primeiro que. O primeiro desculpa, que. Tá pigarro, mano. O primeiro que pegou. Opa, desculpa aí. Caralho, vai mutar todo mundo então. É. Então, mas o primeiro que pegou, depois que todo mundo pega, ele escolhe qual que ele quer roubar. O que aconteceu? Filho da puta bateu na mesa, cara. Lazarinho. Esse moleque não para, cara. Desculpa, gente. Mas então, o primeiro que pega, então, o povo quer roubar. Não, então, o primeiro pega, né? Mas é assim, ninguém entrega de ninguém, tá? Os presentes embaixo sim, da árvore. É, o que eu exato. Aí o cara vai lá e escolhe. Aí os outros começam a roubar ou pegar os dos da árvore. O esquema é sempre pega o menorzinho. Sim. E aí, depois de todo mundo pegar e abrir, quem foi o primeiro que não pôde roubar de ninguém, pode roubar de qualquer um. Uhum. E aí ficou nisso, mas foi um, tipo, foi um caos naquele amigo secreto, porque todo mundo queria um kit que tinha, tipo, 6 cervejas importadas. Cara, e eu comprar um roubando do outro. Eu compraria um consolão gigante do ponta dupla e colocava lá. Quem pegasse ia tomar muito no cu. Nossa. Todo mundo queria o kit gay, tá ok? É, tá okay. Tipo isso, ou a bolsa de cocô. Bolsa de cococões. E aí, alguém tem mais alguma história? Historinhas de Natal. Eu tenho um fato interessante, que são os presentes que eu normalmente dou pro meu irmão mais velho. Ah, mas tem um presente que ele te deu que eu falei até no grupo que eu ia contar. Primeiro deixa o Pedro contar. Conta, ok, conta o seu você fato. Tá cortando pra caralho hoje. Ó, Faustão. Só ele, né? Só porque você é gordo, né? Você viu? Ei, Pedro, se fosse só o Rafa cortando. Esse oriental de bosta aí. Então, meu irmão mais velho, eu costumo dar uns presentes bons, só que de maneira escrota pra ele. Eu teve uma vez que eu comprei um jogo pra ele, um jogo ou um Blu-ray, não lembro, e eu embalei ele em papel higiênico, assim. Aí teve um outro ano que eu dei pra ele um código da PSN de $20. Só que eu escrevi num papelzinho muito pequeno, dobrei tudo, coloquei dentro de uma bonequinha que saiu num Kinder Ovo que eu comi. Nossa. Coloquei numa... Embrulhei pra caralho aquela merda, coloquei numa caixa enorme e embrulhei, acho que com jornal, entreguei. O meu amigo secreto esse ano, eu vou embrulhar a porra do presente com plástico bolha, nossa, com papel higiênico, véio, dentro de uma caixa do Mercado Livre, caralho, e jornal. O meu amigo secreto esse ano vai ser legal. Vai deixar no pacote. Praticamente, só vou tirar a nota fiscal. É uma boa ideia, eu vou fazer o isso. O meu vai ser engraçado. Histórias de Natal. Eu tenho uma história de Natal que foi muito legal. Eu tenho não, um mas tio... pera aí. Você tem que contar a sua história primeiro. Segura aí. Nesse negócio aí dos presentes tosco. Uma vez esse nosso irmão mais velho, né, o Marcelo, ele deu pro Pedro um Blu-ray do Pitzilla. Pitzilla? É, pra quem não sabe, o apelido de infância do Pedro é Pit. Só pra ele, só pro Marcelo. Exatamente, né? Por um tempo Pete, foi pra mais. Mas assim, tipo, só o Marcelo continuou chamando. Mesma coisa dele me não, chamar ele, de FIFA ele ainda. Ele mudou pra Tchê agora. É, porque ele foi resumindo. É, até chegou no Tchê e só chama de Tchê agora. Então, e ele comprou o Blu-ray do Godzilla. João. Eu desativei a voz do João aqui. Ele só vai falar quando a gente quiser que ele fale. Ele comprou o Blu-ray do Godzilla. Uhum. Só que ele tirou o encarte. Não, não tirou, ele colocou por cima. É, ele colocou um sulfite por cima e fez uma capa desenhada em serográfica. É tipo da muito hora. Tosco, tá ligado? Mas frente e verso, ele escreveu o verso, fez as fotos. Foi genial. Teve uma vez também que ele deu pra gente, pra nós dois. Ele falou: ó, o presente é parecido, só que cada um escolhe o seu. Eu falei: que porra que é essa? Um negócio grande pra caralho. Eu, beleza, vou pegar esse aqui. Eu abri. Sabe aqueles cavalinhos que tem um verdade. Pedaço de pau pra você montar em cima? Era um daquele inteirinho de veludo e o meu era rosa, o que eu escolhi. Ó, já teve vezes que ele deu cueca rosa. Eu já dei uma camiseta daquela do Fiuk, que é um V que chega até quase no umbigo pra ele. Verdade. Rosa. E teve uma vez que genial. Ele deu rola de chocolate. Rola de chocolate. Acho que sim. Ele deu uns bingalão de chocolate. Mas teve uma vez que eu ajudei a nossa mãe a escolher um presente pra ele. Que era uma caixinha que quando ele abria, subia uma rola assim na cara dele. É verdade. Caralho. Inclusive não, tá, essas, aí. Tá aí. Essas sacanagens eram legais. Claro que assim, né? Comprava isso e depois dava o presente de verdade, né? Mas era legal pra caralho. Então, de presentes engraçados. Não engraçados, mas uma coisa que uma vez me surpreendeu foi... Eu tenho um tio, digamos assim, que ele é o cara que tem dinheiro da família, né? Ele tem a empresa de programação dele desde 90 e tudo mais. E nessa época ele não era casado, ele não tinha filho, então ele gastava o dinheiro do jeito que ele queria, digamos assim. E teve uma vez que eu cheguei na semana antes do Natal na minha avó, a gente foi pra Jales, eu e meu irmão ficou de férias, meus pais pegaram férias, e foi todo mundo pra Jales. E meu tio chegou... meu tio chegou 2 dias antes. Seu tio chegou ou não chegou, cara? Não, eu ia falar que meu tio chegou depois. Meu tio chegou, não. É que eu ia falar que meu tio chegou depois, mas não, meu tio chegou 2 dias antes da gente. E quando eu e meu irmão... E quando a gente chegou na casa da minha avó, a gente chegou lá de noite. A gente saía daqui, sei lá, 5 horas da tarde, chegava lá quase que meia-noite. Por causa da distância e tal. E quando a gente chegou na casa da minha avó, onde eu e meu irmão dormia, tinha 2 presentes, embrulhos de presente em cima da cama. E, tipo, não tinha nada escrito. Aí a gente, ok, pegou o presente, colocou em cima da máquina de costura da minha avó, fomos dormir. Cagou pros presentes. É porque a gente não achou que era pra gente, a gente não pensou que fosse pra nós. No outro dia... Tipo, tá até hoje lá se bobear embrulhado. No outro dia, a gente acordou, foi tomar café da manhã e tal. Meu tio veio, acho que ele olhou o quarto, alguma coisa, ele veio, sentou na mesa e falou assim, não dou mais presente pra esses dois aí, falando pros meus pais. E a gente, por quê? Aí meu tio, porque eu comprei o presente pra vocês, deixei em cima da cama que vocês dormem e vocês não compraram, não pegaram o presente, vocês não gostaram então do presente. E aí a gente foi abrir e foi aqueles, sabe aqueles carrinhos de controle remoto, sem fio? Foi no ano que lançou aquilo, que era febre, aí a gente ganhou os carrinhos e tal, só que não tinha pilha. E a gente rodou quase que Jales inteira, que já é pequena pra porra, pra tentar achar pilha pra aquele negócio. Eu tive uma Ferrari dessa, eu estraguei no primeiro dia levando ela pra areia. Genial. Porque, cara, tipo, eu sei. Esses carrinhos vagaizinhos antigamente, qualquer poeirinha já fudia, né, cara? Ele. Hoje você tem esses que vai gasolina. Nossa, até. Tem esses que imitam... Eu queria muito um desses. Imita o motor de carro, velho. E aí a gente achou uma mercearia que ainda tava aberta. Meu tio comprou praticamente que uma caixa de pilha. Acho que tinha 20 jogos de pilha naquilo. Nossa. A gente ficou jogando, brincando com aquela porra. Mas vocês jogaram a pilha? Jogo de pilha? Que tipo de jogo é? Pac-Man? Aquela que joga na sua cara, sabe? Offensive. Cara, a gente ficou o dia inteiro infernizando com aqueles carrinhos. E, tipo, foi surpreendente, tá ligado? Foi uma parada que eu ganhei que eu nunca achei que ia ter na minha vida. Ah, é da hora. Foi muito legal, cara. Aqui. É da hora. Pra vocês, qual foi o melhor presente de Natal que vocês já ganharam? Violão. O violão. War. Ai, cara. War, cara. Eu ganhei o War, cara. Eu acho que o violão, porque, assim, por mais que fosse um Kashima, não sei nem se existe ainda essa marca. Existe. Um Kashima, e na época custava R$50 o violão. Cara, eu acho que o meu também corda foi de um nylon. Violão, cara. E, tipo, como música é algo que eu trago até hoje, eu acho que foi a melhor coisa. Acho que pra mim assim, o melhor presente que eu ganhei também foi um violão que eu ganhei. Eu tenho ele até hoje, foi um violão de aço que minha mãe teve que pegar dinheiro emprestado dos outros pra conseguir comprar, por causa que o que ela podia pagar já não dava pra comprar. Só no Magazine Luiza ela comprava um cachimbo por 50... Não, acho que devia estar uns 80. Era um... Como é que é o nome daquela marca? Ela, como é que é o nome? É o Memphis, né? Um Memphis de aço. Pô, mas zoado. Memphis, perto do que a gente tinha, é luxo. Puxa, né? Eu aqui é ruim, mas eu... Até hoje eu tenho ele, eu gosto muito. Foi um dos melhores presentes que eu já ganhei. O meu foi o War. Foi o melhor presente e também o causador da discórdia entre cara, eu e meus primos. War é um negócio muito legal de jogar, cara, mas é legal, dá treta, velho. Então, é legal porque assim... juntava eu e um primo, ou dois primos junto, ou sei lá... E tentava foder a vida de alguém. Ah, eu e dava sei. Discórdia, tá ligado? Dava é quando, muito discórdia. Ah, mas todo mundo tá focando, um cara. Né? É foda. Exato, e dava muita discórdia na genial. Família. E você, era legal. Pô, eu já falei aqui, mas foi minha bicicletinha, mano. Bicicletinha? Não deve ser quando eu tenho comentado. Eu não... Faz tempo que eu escutei o podcast. Assim, conta aí. Eu ganhei uma bicicletinha porque, pô, acho que ficaram com dó de ver meus primos ganhando uns presentão top. Eu, tipo, caralho, ganhei meia, que show. Shopping. Deram daí... meia pro Dobby. Daí... Liberdade. Liberdade cantou, né? É, o podcast não decide se ele fala alto, se ele fala baixo. Caralho, foi mal. Tá difícil. É que ele fala assim, né? Ó. É, fica fazendo um podcast. Ele começou falando assim, depois ele começou a falar mesmo. E é isso. Mas, a bicicletinha ou é o Zepê, a bicicletinha. Ah, o meu vai ser meio sentimental, mas foi uma agenda que eu ganhei. Que foi verdade, o último presente que eu ganhei da minha mãe. Caralho, cara. Entendo, cara. Eu ainda bonito. Tenho essa agenda. Eu tenho guardado os lá. Os dois ganham a agenda. A sua era do Batman, né? Do Coringa. A minha é do Miranha. É, oh. Então. E eu uso de vez em quando alguma coisa, tipo, quando eu vou escrever algum... Eu tava usando bastante pra pauta do Locomocast. Aí, de vez em quando, eu tenho que... Tô querendo montar um deck de Magic, eu anotava as cartas que eu queria lá e tal. Então tá guardado até hoje. Show, e mesmo quando eu encher ela inteira, eu não vou trocar, não. É verdade. Entendo. Bonito. Verdade. Sim. E você? Tem agenda também? Não, ele só quer violão, cara. Violão. Violão. Violão porque assim, né? Antes do violão eu ganhar a bike, todo mundo sabe essa história. E depois foi violão, e violão, na época, abraçou minhas frustrações, tá ligado? É como a gente sabe, o Rafa. Claro que, assim, a primeiro momento, eu deixei o violão largado. Você não sabia tocar? Por um bom tempo, deixei o violão largado. E eu que toquei por um bom, tipo, um bom tempo, porque antes de minha mãe comprar esse violão, eu peguei o violão do meu irmão mais velho, que era um violão que ele nunca tocou. Ficava jogado no canto do quarto dele, que tinha 3 cordas e eu ficava... Ok, mas eu tô contando minha história. João, podia dormir sem essa, hein? É, daí um dia eu falei, não, eu preciso tocar esse violão. Só que o violão já tava meio fudido, tá ligado? Ah, de não, ele já sai parado. Da caixa fudido. É, não, mas nossa. A gente acaba fudendo mais. E daí eu peguei uma revistinha de cifra e comecei a tocar, tá ligado? Esse show, foi mano. Aquele que você reformou ou não? Não, esse daí foi um violão... Ah, esse é um violão que não foi de Natal, mas era do Pedro. O Condor. Daí o Pedro queria vender ele e na época eu tocava mais esse violão do que o Pedro, tá ligado? Aí eu fiquei mal pra caralho, porque eu gostava pra cacete desse violão e realmente a nossa mãe comprou do Pedro e me deu o violão. Nossa, mano. E bacana. Aí eu fiquei muito puto uma época que eu fui levar pra arrumar o violão. Não vou falar o nome do Daniel aqui, mas fui levar pra ele arrumar e ele falou, isso daí não vale nem a pena arrumar. Nossa. Boa, parabéns. Daí eu mandei pra um outro cara depois, tempos depois, que passou a trabalhar no mesmo lugar que esse cara. E o cara deixou zero, viu? Eu lembro quando você me falou. Lindo, cara. E eu tava junto. A hora que você pegou o violão. Eu tava junto, bonito, eu lembro, cara. Bonito. Nossa, aquele violão ficou sensacional. E aquele violão acabou também tendo um valor sentimental bem grande, porque eu não tinha o Tajima que eu tenho hoje. E hoje eu prefiro muito mais tocar o Condor agora que ele tá arrumadinho, sim, nossa, bonitinho, do que o Tajima, nossa, cara. Nossa, tá show demais. É. Agora você pode falar aí. Não, mas era só aquilo que eu ia falar mesmo. Entendi. Ah, entendi. Você atravessou eu só falando um negócio. Não, nada a ver. É, por causa que não era um negócio que valia a pena. Mas eu não entendi. Atenção, era só mais um comentário. Babaca. Somos muito adultos. Somos. Mas uma parte que eu. Eu nunca sei se eu gosto ou não gosto do Natal, que é a ceia. Que tipo, é uma janta que você come 10, 9 horas da noite, só que você já tá cheio e come muito. Então, porque na real, a ceia deve ser depois da meia-noite. É isso que eu ia perguntar. Sim. Aí que tá, qual que é o horário certo da ceia? É que existe uma diferença entre o que é uma janta e uma ceia. Uma ceia é algo que você come antes de dormir pra. Depende muito, porque assim. Acho que não existe horário certo. O certo, assim, pela religião e bababá, seria meia-noite, que representaria a primeira hora do dia que Cristo nasceu e bababá. Mas aqui em casa, principalmente depois que a nossa mãe morreu, passou a ser uma janta. Dos meus avós também é uma janta umas 9 horas da noite. Exato. Uma janta mais reforçada. Sim. Mas passou a ser uma janta. Só que uma coisa que eu sempre achei escroto é que você vai, toma banho e se arruma todo pra jantar em casa. Exato. É que assim, na real, isso é mais com a gente, talvez com um de vocês, que não recebe visita. É, eu recebia. Eu ia na casa da minha. Porque quando você recebe parente que você só vê de vez em quando, aí eu acho válido. Sim. Tipo, quando a gente recebia a avó e o avô. Aí é válido, mas hoje é meio esquisito. Realmente. Sim. Tanto que a última ceia que teve aqui em casa, de Natal pelo menos, eu comi de camiseta e bermuda, porque tá um calor do caralho, e esse ano vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. O bom é que agora, pelo menos pra mim e pro Pedro, agora a gente tem nossa sobrinha, então dá aquele ânimo a mais de novo, né? Eu acho que vai dar um ânimo mais, tipo, ano que vem, ou no outro. Que ela vai estar mais pertinho. Sim, né? Sim. Tá. Que por enquanto ela é só uma criança que anda e faz barulho. Não, até o presente... O presente dela tá aqui, até porque a gente vai falar com o nosso irmão pra trazer ela no dia 25 de novo, pra Jéssica tá aqui. E a gente vai entregar pra ela do lado da árvorezinha aqui que tem aqui no estúdio, legal. Tá ligado? Porque eu acho importante o contato dela com essas coisas. Sim, também, é legal semear essa esperança ainda pra exatamente, ela. Exatamente, Natal. É porque o Natal pra gente, também pela idade assim e tal, acabou perdendo bastante daquela importância que tinha, da inocência que tinha do Natal. Sim. E... provavelmente a existência da nossa sobrinha agora vai revitalizar bastante isso. Exato, exato. E a gente tem que principalmente tentar resgatar um pouco mais por causa dela, né, sim, cara? Sim, é importante. É sim, legal. Pra ela ter esses sentimentos que a gente teve. Sabe? Ela tem esperança, né? Não sei aquilo, tipo, pra ela também transformar o Natal em uma coisa. O Natal, fim de ano, representa muito essa esperança de coisas melhores, sim, tal, sim. De família. Até porque ela não entende, ela, digamos assim, ela não vai saber o motivo disso. Então não tem necessidade muito dela sofrer isso, né? Sim. É, pro Natal, pra criança também, normalmente o Natal é um negócio muito mais mágico, né? Um negócio diferente. Sim. É, quer dizer, a nossa sobrinha não tá numa idade tanto assim de... Não, mas eu falo assim, de semear esse sentimento desde cedo, né? Sim. Mas eu vi um vídeo de um cara que eu fiquei muito puto dele numa fila de Papai Noel, que começou a gritar que Papai Noel não existe. Pô, e que eles deviam idolatrar a Jesus, que era o verdadeiro Deus, o Salvador. Gente, nossa, assim tem que morrer. Senhora, tem também mesmo. Acho. Não, mas dava muito nojo do cara. Cara, eu lembro até hoje quando eu e a Jéssica fomos na aldeia do Papai Noel em Gramado. A Jéssica postou umas lembranças. Realmente, cara, que você se sente mágico. Criança, tá ligado? Você se sente criança. Tem até rena de verdade no bagulho. Caralho, mano. Tem que o Rodolfo? Da hora. Não tem o Rodolfo. Mas, tipo, tem umas 3, 4 renas numa parte lá, tá ligado? E, tipo, é realmente como se fosse uma fábrica de brinquedos. De, tipo, mas aquele negócio, martelo de madeira, sabe? Aquele negócio bem. Que da hora, mano. Falando em rena. A gente, eu, o Léo e o Rafael fomos fazer um curso em Ribeirão Preto de imagens híbridas, né? No Grupo Luz. Sim. Por sinal. Mataram a rena. É, a gente chegou no shopping e tinha uma puta vila de Papai Noel e tinha casa de Papai Noel e tinha um trenó com uma rena lá. E a criançada toda subindo no trenó e tal. A gente, beleza, foi lá na porra do Starbucks, que o Léo que tava tanta firula no cu. Quando a gente tava voltando, a rena tava deitada no chão, assim. Morreu. O bicho gigante, derrubaram aquela porra no chão, cara. Mano, derrubaram a porra da rena, cara. Empalhada, né? Não, não era empalhada. Era uma rena de verdade, né, cara? Mas era. Assim, era um bicho que parecia uma rena. Ah, entendeu, entendeu. Era um action figure de rena gigante. É. Saquei, cara, saquei. E tinha fila pra entrar naquela casa, eu tava vendo, é R$20 pra entrar naquela casinha. Não, mas você sabe por quê, né? Não. Porque lá dentro é refrigerado. Ah. Pô, eu pagava, hein? Eu pagava. Facilmente, se a gente não tivesse atrasado pro curso. Né? Não, era pra ir embora, né? Não, na hora era pro curso. Era pro curso. Não, era porque foi na hora. Não, foi na hora de ir embora. Foi na hora de ir embora. Foi na hora de ir embora. Foi quando ele foi buscar a cerveja manteigada dele. Ah, é verdade, cerveja manteigada. E você, seu trouxa, como você se sente? Por quê? Natal. Cara. Natal pra trouxa é foda, né? É. Porque você é trouxa, você sabe. Eu sei, eu sei. Eu não sou, sou macumbeiro, pau no seu. Não, mentira, você que é macumbeiro, que eu sei. O Léo tá na outro, agência. Que... O Ricardo fica puto com ele e fala: vai, eu vou acender uma vela. Pra você. Acender uma vela. Ele fica puto, ele, oh, não vou brincar não. Mas viu, já que você é macumbeiro, como que é a sua relação com o Natal com isso? É, falar um pouco da visão, cara, do seu tipo de crença. É que na verdade ele nunca foi crente, crente, crente, né? Não, mas fala um pouco da sua, cara, visão sobre assim, isso. Ele vacila. Por parte da minha religião, não é macumbeiro, né, que tá todo mundo falando, é umbanda, né, eu sou umbandista. Levem na brincadeira o macumbeiro, a gente sabe, exato, a gente, gente. É igual quando a gente tem fala esse preconceito de cruzada. Escroto pra, exato, caralho e tal. É tipo igual a gente fala de cruzada, nenhum cristão queima herege ainda. Mas a gente tá falando do macumbeiro. Mas cara, então, pela minha experiência, vacilo, e tal, digamos que vivência, o Natal não é Natal pra gente, porque Cristo nasceu pra gente numa outra data, tipo, acho que março, abril. Isso nasceu em março, isso é comprovado. É, exato, exato. Então comemora-se nessa data e não exatamente no Natal. Não, mas é verdade, né? Eles mudaram por causa que... Exato. Por o calendário gregoriano, né? É, exatamente. Por causa do nosso tipo de comemoração que então, tinha lá na Roma. É comemorado mais em março, não em dezembro. Então, no Natal, assim, é mais que basicamente entre família mesmo, uma comemoração... pagã, digamos assim, né? Sim. É uma comemoração normal com seus familiares, etc. Então, tipo, você, a sua família não tem muita tradição... Olha, o Alt está rindo da minha religião agora. Então, a sua família não tem muita tradição natalina, esse não, tipo de não. coisa? Então, aí que tá. Eu sou um bandista não faz muito tempo, faz uns, por aí, uns 10 anos. Então, eu sou batizado na Igreja Católica. 10 anos, moleque tem 10 anos. Você então... vai falar que não faz muito tempo pra ele, cara. É, eu sou batizado mas na Igreja Mas a sua Católica. Família não é, né? Ah, sua família não tem não, essa parte. Não, ah, minha é só avó, você. Por exemplo, os pais da minha mãe, meu avô, pai do meu pai, na verdade. Mas ele... seu pai curte umas velas pretas, umas galinhas. Meu pai é mais um bandista que eu. Meu pai é médium até. E meu avô, né, João o pai de do meu Deus. Pai, ele acredita em Deus, mas ele não segue nenhuma religião. Pô, tanto que sim, várias entendo. Vezes... Ó, não vou falar nada pra você não, tá? João exato, de Deus, nada. Caralho, o meu avô é daqueles caras que, tipo assim, eu acredito em Deus, eu tenho a minha fé e beleza. Tanto... Agnóstico, que fala. É, tanto que minha avó, ela é cristã, e ele levava minha avó na igreja e ele ficava no carro, ou ele ficava, sei lá, dando rolê com os netos e tudo mais. E não entrava na igreja. É que assim, o agnóstico ele não tem a fé dele, né? Não, ele agnóstico acredita, ele não acredita. Só que, não, ele acredita. Ele acredita? Só que ele não segue nenhum tipo de não, religião. Ele é basicamente só acredita se eu ver, na real. Não, o agnóstico é o que acredita, só que ele mantém o sentimento de cético. Entendi. É, ele entendi. Tem. Ele não tem essa situação de ah, aquilo acontece por causa de Deus. Não, tem uma explicação científica e tal, mas isso não. Não, meu avô nem isso. Isso não tira a existência de Deus. Isso só quer dizer que a gente explicou um dos fenômenos que faz parte da criação dele. É. Mas não, todo mundo isso. sabe que é por causa de Deus, né? É, sempre. Mas nem isso. Meu avô, ele tem a religião dele, tanto que as únicas vezes que eu vi meu avô entrar na igreja foi o casamento dos filhos dele e o batizado dos netos. Fora isso, eu nunca vi meu avô ir na igreja pra Páscoa, pra Natal, pra nada. Só que minha avó já era mais religiosa. Ela ia na igreja todo domingo e assistia as missas também pela televisão. Depois que ela começou a parar de sair de casa por causa de problemas de saúde, ela começou mais a assistir televisão. Agora, só fazer uma pergunta pra você, Léo. Qual que é a sua relação com um padre que ficou famoso não, no Natal não, um tempo não, atrás? Não, não, vamos falar disso. Depois em off. Nossa, cavou a fossa, hein? Tá certo, tá certo. E aí, mais alguém? Mas então, terminando o negócio da religião... Termina, acho importante você terminar. É bom, né? Então eu fui batizado na igreja, eu fiz catequese, etc. E minha família sempre teve esse lado pra religião. E os pais da minha mãe eram evangélicos, né? Mas minha avó também do que meu avô. E ela tinha esse lado evangélico. E, cara, eu entrei pra Umbanda depois que os pais da minha mãe faleceram. Aí a gente começou a seguir essa parte de religião umbandista e tal. Que a gente conheceu a Umbanda também. O que você tá rindo? Não, deixa eu falar. Deixa em off. É, deixa mas off. É uma comemoração normal. Legal, legal, cara. Interessante ver esse tipo de visão. Eu entrei numa parada assim, quando uma professora do sei lá, segunda, terceira série, virou pra mim e perguntou, não, mas como é o casamento espírita? Eu falei, ah, não sei, deve ser igual todos os casamentos. Sim. Não, mas é diferente, você tem que me falar. E, caralho, mano, eu só sou uma criança. Uma pergunta válida agora. E alguém da sua família teve alguma reação negativa à sua mudança de crença? Teve, ixi. Que eu acho que isso é o mais interessante. A irmã da minha mãe, a única irmã da minha mãe, no caso, né? Minha tia de Rio Preto. Ela não conversa mais com meu pai. Depois que meus pais se separaram, ela não conversa mais com meu pai. Ela deletou meu pai do Facebook. Caralho. E meu pai, tipo, às vezes manda mensagem pra ela de bom dia ou de Natal, essas coisas. Aqueles gifs, hein? Ela não responde, ela visualiza e não responde. E meus tios, eles são pastores. Nossa. Então eles têm um certo preconceito. Tanto que uma vez eles falaram pra minha mãe assim, a seguinte frase: toma cuidado com seu ex-marido, porque ele mexe com macumba e lá. E aí minha mãe foi lá e deu um nosso irmão nela, porque minha mãe também fazia parte junto com meu pai antes dos dois se separarem. E esses tios meus, eles são bastante preconceituosos perante a isso. E a minha avó, a mãe do meu pai, ela pergunta algumas coisas, ela faz algumas perguntas sobre, tem um certo receio, só que ela respeita. Agora, realmente, a minha tia e meu tio, eles têm preconceito. Tanto que depois que a gente virou um bandista e quando eu fui pra casa dela, sabe quando a pessoa te olha julgando? Sei, é sei. Mais ou menos isso, saca? É, quando foi quando, igual quando... Porque depois de um tempo eu aprendi, né? Por causa que eu fui muito ateu já, não sei. Hoje é mais diferente o tipo de coisa que eu acredito, mas eu era ateuzão, sabe? Ah, uhum. Deus não existe. Quando eu tive essa minha fase, eu queria falar para as pessoas, né? Porque eu queria provar, não, né? Não, eu queria questionar. Você era o ateu evangélico. É, o famoso ateu que é pior que evangélico. É o ateu que faz crossfit e é vegano, né? É, soft vegan. Soft vegan. Não, mas é então, foda. Aí depois você fala, tipo assim, você fala com a sua avó sobre isso e a sua avó que sempre foi criada na igreja católica, aí você pensa, aí ela, tipo, critica o C, fica brava com o C, esse tipo de coisa. E é foda, mano, mas depois de um tempo você aprende que certas pessoas não dá pra conversar sobre certos assuntos. Sim, olha, exato. Mas eu vou te falar um negócio. Eu vi. É Natal. Eu vi. É Natal. É Natal, a gente tá falando muito só de religião. Mas cara, foi uma coisa válida. Muito ligado à religião. Sim, João, fica quieto. Foi uma coisa válida, principalmente por causa do tratamento da família com a religião do Léo, que é um negócio diferente da gente sim, aqui. Sim, é bastante. Sim. É, então, mas. Cara... Eu acho que o Natal, na real, assim. Tudo bem, tudo começou por causa de uma religião e blá blá blá e tal. Cara, pra gente, pra nós que estamos aqui, nunca foi isso, essa é a real, é, tá com ligado? Certeza, tem um significado de renovação, mas assim, não, né? Não, acho que não é nem de renovação, de, cara. Tem um detalhezinho também, eu ouvi o cachorro latindo, eu lembrei que... Que o cachorro não gosta de podcast. Não, que quando a gente pegou a pequenininha, ela tava muito pequena, chegou na época do Natal, ela comeu o pedaço da árvore de Natal e ficou cagando verdinho por um tempo. É, caraca. Mas assim, a real é que pra gente Natal sempre foi família, tá ligado? Sim. Por muito tempo foi presente. Exato. É, momento de. Mas depois de um tempo, quando a gente passa a ter uma consciência mais aí, sempre foi família, tá ligado? E sei lá, por um tempo também passa a ser amigos. Exato. E provavelmente depois volta a ser família. E. É foda, mano, é foda. Agora, mais alguém tem alguma coisa? Não, acho que não. Não consigo nada agora. Acho que é só. Então, bom, a gente tá com um tempinho legal aqui. Daí eu corto o áudio, beleza. Bom, então vamos para as mensagens de Natal de cada um aí. O que né, vocês querem falar para os nossos ouvintes e tal. Inclusive, ouvintes que fizeram parte, né, de boa de uma parte boa, desse ano. Uma boa parte. De uma boa fase aí, né, do Locomocast, até acompanhando os especiais de Natal, muitos acompanharam as gravações. Ano passado, ano retrasado, principalmente quando a gente mandava vídeo freneticamente no WhatsApp e tal. 70 horas de edição. 70 horas de edição. Mas, tipo, show. Muitos acompanharam essa fase aí, né? Então, e aí? Começando pelo João. Eu, mensagem Natal. O que você tem a dizer pra quem tá ouvindo? E, sei lá, pra quem possivelmente possa vir a ouvir uma mensagem de Natal sua. Que o Natal é um momento que você... Ele não é nada... Ele, apesar de tudo, é só um dia a mais pra você passar com a sua família e tudo mais e comer coisa gostosa, mas... Realmente faça isso. Passe ele com pessoas que você gosta, com pessoas que você ama, por causa que, como eu falei no cast, algum dia essas pessoas não vão estar aí do seu lado. Algum dia vai ser esse Natal e você vai ver que aquela cadeira vai estar vazia. Você vai sentir essa falta. Então, nesse Natal, olha pra cada pessoa que você ama, que você gosta. Dá aquele abraço. Pede desculpa por tudo que, de errado que você fez, por causa que você nunca sabe quando você vai poder ou não pedir desculpas. Então é isso, ame, ame muito esse Natal e coma coisas gostosas. Eu não sei se isso foi positivo ou negativo, que é do tipo, ó, curte aí que o pessoal vai morrer. É, bem não, por aí. Natal, ame ou deixe. Vai lá, podcast. Pô, cara, que nem o João disse, né, pô, você tem que aproveitar cada momento aí com o que você gosta, pá. É, João, sempre a gente combina de passar o Natal, mas não dá certo, é nóis. É, no ano passado você falou que ia passar comigo, mas você que preferiu passar com a galera do podcast, sim, né? Te odeio. É nóis. Mas vocês vão ficar se amando não, assim? Não, mas... Ah, foi o que o João disse. Não, mas é verdade, ano passado ele falou que ia passar o Natal comigo e passou com vocês. Deixa é. O cara terminar a mensagem dele. Pô. Eu sei, eu faço isso. Ninguém ficou beijo. Te atrapalhando, João. E é isso aí, mano, foi o que o João falou e é nóis. Caralho, nunca mais defendo o Outcast. Também é não, mais. Caralho. Também não. Estourou muito, foi o Outcast. Fui eu? Foi. Até volta o som dele aqui, porque ele fala baixo umas horas, fala alto umas horas. Mensagem do Léo. Leonardo Alves. Pensa bem o que você vai falar, hein? Por quê? Cara, Natal pra mim é tempo de renovação. Então, usa essa data pra estar com seus familiares, com seus amigos, com aquelas pessoas próximas de você. Apesar desse ano ter sido um ano bem intenso, um ano bem complicado por muitos aspectos. Cara, separa pra... Pra renovar as energias, pra renovar a esperança. E principalmente, cara, não deixe o Natal ser aquele peixe que depois de 3 dias ele começa a feder. Tenta não ter intrigas, tenta fazer as amizades. Natal é isso, cara. Natal é renovação, Natal é amizade, Natal é esperança. E... Tipo Feliz Shrek. Natal. É, tipo Shrek, tá ligado? Liga pra aquele tio que você teve aquela discussão. Não, não tô dá falando... Dá um Feliz de Natal eu não pra tô ele. Falando, tipo, do tipo, ah, eu briguei com o meu irmão, tô sem falar com o meu irmão e vou ligar pra ele pra falar com ele. Não, cara. Sim, faça isso, cara. É bom. Não tô falando que... Não algo forçado, sabe? Para de questionar, João, deixa o cara falar. Não pra ser algo forçado, tipo... Não, mas é verdade. Você tá vendendo um negócio que eu acho que você devia fazer. Você devia ligar pro seu... Não, tô falando sério. Você devia ligar pro seu irmão e apesar das diferenças que vocês têm, vocês tentar se acertar por causa dos seus pais. Eu sei. Mas eu tô falando assim, não ser algo forçado que nem vocês estão falando. Sim, sim. Não, eu não acho é que forçado. Natal é uma coisa que tem que ser de coração mesmo. Sim, sim. Se você tiver disposição mesmo pra ligar pra essa pessoa, pra falar com essa pessoa, ok. Mas se você também não tiver, não fica remoendo, sabe? Então Natal eu acho que é um momento pra você... tirar as coisas ruins da cabeça e começar a pensar em só coisas boas pra acontecer coisas boas. Então, usa isso pra renovar. Renovar a parte de esperança, a parte de espírito e de tudo. É isso, acho que é Amém. Isso. Amém. Amém. Pedro, Natal é presente. Não, brincadeira. Não, eu queria dizer que primeiro mandar um puta Feliz Natal pra todos os nossos ouvintes, se não fosse... A gente ter ouvintes tão bons, a gente não estaria fazendo tudo isso. É, detalhe que ninguém aqui manda não, eu falei Feliz Natal. Feliz Natal. Tá ligado? Eu falei Feliz Natal. Seus maus agradecidos. Porque se não fossem nossos ouvintes, exato. A gente ter o pessoal que interage no grupo, principalmente um grande Feliz Natal pra todo mundo do grupo, se não fosse eles, a gente não teria menor incentivo pra fazer isso, fora simplesmente a gente gostar. Se não fosse eles, não tinha nem parcerias, né? E óbvio, um Feliz Natal a todos os nossos parceiros. E sobre isso que o Léo falou, assim, de... Ah, tem que perdoar... Primeiro, ninguém é obrigado a nada, óbvio, né? Como ele disse. Que tinha que perdoar. Como ele disse. Mas o que eu queria dizer é... Pra todas as pessoas que eu briguei esses tempos, que eu discuti... Tem desavenças, inclusive, com ex-participantes. Que por mais que tudo que eu sinto não passe... O que eu quero dizer é que tenha um Natal maravilhoso... Que passe com as pessoas que você ama. Tomara que você esteja bem pra caramba. E é isso. Bonito. Beleza, vamos lá. Mais um ano aí, estamos analisando esse, sim. Fora o mini especial, é o penúltimo, né? é o penúltimo episódio. Podcast. A gente, no podcast passado, eu falei que era o penúltimo, mas não, esse na real é o penúltimo. Eu gostaria, antes de tudo, de pedir desculpas. Porque uma coisa que eu disse pra algumas pessoas quando não deu certo o especial foi que de uma forma ou outra eu ia ser destruído. Sim. E eu me sinto derrotado. Eu me sinto mal por não ter conseguido cumprir isso. E eu te entendo. Então eu peço desculpas pra todos que estão aqui. Peço desculpa para os ouvintes, mas do fundo do meu coração eu desejo um ótimo Natal para todo mundo. Eu acho que realmente é tudo isso que todo mundo falou, é um momento de reflexão, um momento da gente ponderar muitas coisas, da gente colocar muitas coisas em pauta e pensar o que a gente vai fazer daqui para frente. A gente esse ano se afastou de muita gente, a gente se aproximou de muita gente. E tudo isso causa um efeito borboleta aí nas nossas vidas, né? Qualquer alteração que a gente faz vai trazer uma sequência de coisas que vão simplesmente mudar. E a gente vai explicar isso pra vocês mais pra frente, que eu tô falando. Eu espero do fundo do coração também que vocês gostem de como o Grinch roubou o Natal. Porque em algum momento ali, isso é uma história clássica, né? Todo mundo que já assistiu o filme ou que viu o desenho já sabe, né, o que acontece. E ele fala ali no final, talvez o Natal não possa ser comprado. Talvez o Natal tenha outro significado. Exato. Isso é sensacional. E isso ficou na minha cabeça. E na real, o Natal pode ser tudo isso que a gente disse e pode ser nada disso que a gente disse. Exato. Porque cada um sente o Natal de como, da forma como precisa sentir. Pra cada um, um sentimento. Mas eu acho muito importante que a gente não deixe isso morrer. Eu concordo. Independente de qualquer coisa, independente, por exemplo, pra gente, porra, não rolou especial esse ano, beleza, mas a gente tá aqui reunido fazendo uma parada pra trazer esse sentimento. Sim, sim. Sim. E eu acho que quem tá ouvindo tem que fazer isso também. Você não pode deixar morrer isso dentro de você. Porque a gente já passa por muita bosta durante o ano. E a gente precisa manter alguma coisa boa viva dentro da gente, que essa coisa seja nas lembranças. E no Natal muitas lembranças vêm à tona. Sim. Então, crie novas lembranças. Crie novas coisas que você quer lembrar. Crie coisas que você quer ser lembrado. Certo? Então eu desejo cada um aqui já desejou Feliz Natal. Mas ainda tem o Alvin, ainda tem a Jéssica, então em nome deles e de todo mundo do Locomotiva, eu desejo um Feliz Natal a vocês, que vocês possam, mais do que ganhar presente é bom pra caralho, né? Não dá pra falar que não é, mas que vocês possam estar presentes e ter pessoas presentes, pessoas importantes presentes. Que façam diferença pra você. Exatamente. E pela penúltima vez esse ano, é isso? É isso. É. Então, falou? Falou. Falou. Falou. Falou, Enais. I really

brothers and sisters, your aunts and your uncles, your grandparents, cousins, and me and your mom. We'll be waiting for you in the sun, drinking white wine in the sun. Darling, when Christmas comes, we'll be waiting for you in the sun, drinking white wine in the sun, waiting for you in the sun, waiting for you, waiting. I Christmas, it's sentimental, I know. Thank you so much. Thanks very much.